num só, distintos mas iguais. É sopro, é sangue, é fogo, o que um diz todos fazem. Um trono, um governo, um cetro, um céu, um só decreto, três pensamentos num ideal, uma unidade, três corações. Um pede, um geme, um opera, os três se alegram. Um perdoa e justifica, o outro confirma e salva. O terceiro enche o crente de uma graça tão latente, que é o fogo que reveste e purifica todo crente. É o Pai, é o Filho, é o Espírito que arde o coração. As mãos curadas que quando toca cura os enfermos na unção. O céu se abre, rompe o véu, destila o mel. Derramando sobre os ídolos, o céu desceu com glória e invadiu esse lugar. Ouço trombetas, terra treme, vejo sinais a fumegar. Um fogo santo vem queimando, sacudindo a nossa alma da vontade de quando os serafins dizem santo, santo, santo, é uma expressão de adoração para cada um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a presença do Deus vivo em três manifestações. Um pede, um geme, um opera, os três se alegram. Perdoa e justifica, o outro confirma e salva. O terceiro enche o crente de uma graça tão latente, que é o fogo que reveste e purifica todo crente. É o Pai, é o Filho, é o Espírito que arde o coração. As mãos furadas que quando tocam cura os enfermos na unção. O céu se abre, rompe o véu, destila o mel, todos os mistérios escondidos, derramando sobre os ídolos. O céu desceu com glória e invadiu esse lugar. Ouço trombetas, terra treme, vejo sinais a fumar.